neste mundo não há paz. Tudo se contaminou, mas sabemos que Jesus Cristo nos orientou. Das aflições de nação contra nação, dos momentos mais difíceis, do irmão contra irmão. Surgiriam falsas profecias pra enganar, viriam. E sabemos que Satanás, ao cristão, quer sempre enganar. Ouça que o Senhor fala na canção. Ei, eu sou Deus que te buscou e te salvou, te libertou. Por que então temer o mal? Ei, eu já te tenho em minhas mãos. Fala comigo em oração. O mal jamais se alcançará. Ei, eu sou o Deus que te buscou. Te salvou, te libertou. Por que então temer o mal? Ei, eu já te tenho em minhas mãos. Fala comigo em oração. O mal jamais te alcançará.